Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Você já acessou Arte Final hoje? Acessa lá www.artefinalhq.com.br. Lá tem todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Estamos também no Deezer, no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, todos os agregadores de podcasts também. É só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra por lá. E venha também para o nosso grupo Nada Secreto no Telegram. O link está aí no post e em todas as nossas redes sociais. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Aqui suspenso, perdido no espaço. E o nosso nudista de plantão, seja na Terra ou em qualquer parte da galáxia, Marlo de Souza. Eu não sou o Groot. Bom, e como promessa nesse podcast é dívida, nós vamos pagar uma promessa feita há muito tempo atrás, quando gravamos sobre o volume 1, desse gibizinho, e agora vamos falar do volume 2 dos Guardiões da Galáxia do Donny Cates, né? O novo queridinho da galera, o novo escritor sensação do momento. Então, Maurício Dantas, onde estávamos e onde estamos agora? Bom, estávamos no primeiro volume dessa bela fase dos Guardiões, que saiu aqui pela Panini, né? Como você falou, a gente conversou sobre ele num pilha anterior, também com o Marlo presente e desnudo. E lá vimos o testamento do Thanos ser lido e o grande plano dele para ressuscitar, né? Ser trazido de volta, né, com um mega plot twist ali de que ele já tinha feito um backup dele lá, uma Horcrux dele mesmo na cabeça do Star Fox. Seu irmão que está com a cadeia voadora do Xavier, que deve ter esquecido em algum pedaço lá do espaço Shi'ar. Só que ele joga toda a culpa para Gamora. Existe uma grande corrida ali atrás da Gamora, na qual a Ordem Negra chega no meio e explode todo mundo. Eles caem num buraco negro, vão para 200 mil lugares diferentes do cosmos, inclusive gerando aí aquela bela minissérie do Surfista Prateado, Escuridão. Também já saiu aqui, também já conversamos sobre ela alguma coisa em outros programas. Por favor, diga o nome que você deu àquela série. Não, a gente ouve toda vez. Inclusive saiu o boneco agora do Surfista Prateado, né? Aí, porque ele tá Panini, contrate Maurício. É, tem que adaptar, né? E quando acaba, a gente tá com uma nova formação dos Guardiões aí, que tem entre eles o Dentinho, um Groot adolescente, né, de Moicano, o Spike, e etc. A Serpente da Lua, a Fila Vel, essas duas vão oriundas de um outro universo paralelo ao nosso, né? Não são as originais. Inclusive, spoiler aí, a Serpente da Lua original vai voltar na próxima fase e causa uma tensão bem legal. Quem mais que tá aí? Tem o Rocket se manda, né? Some totalmente, só vai aparecer agora nesse segundo volume. A Gamora, o Peter Quill e quem mais, Marcos? Então, ajude aí que eu perdi, me perdi agora. Boa pergunta. Tem, bom... Tem o Bill Raio-Beto e o Dentinho. Boa, também, é, né? O Donny Cates, ele dá aquela roubada, né? Que ele faz uma capa com o Bill Raio-Beto, Motoqueiro Fantasma Cósmico, aquele Espectro, né? Ele também aparece no primeiro encadernado. Sim. É, todo mundo aparece ali no enterro, né? No velório bebê o defunto do Thanos, mas... ficar mesmo na história, ficam poucos. O Spectre, inclusive, aparece mais adiante. Vai ter a ver aí com o Nu também. Um abraço pro Dãozinho, fã do Nu. Falei Nu, não Nu, viu, Marlo? Calma. Poxa, chateado. Pelo menos não falou que Nu, né? É, que Nu. E aí, a gente vai ver o próprio Cates vai usar o Bill Raio Beta na mensal do Thor, que tá começando a sair agora aqui no Brasil, né? Infelizmente, nesse formato detestável de mix. E que também já tem um pilha de bis falando sobre todo o primeiro arco dessa história do Thor do Donny Cates, né? Vamos ter em breve aí uma minissérie do Daniel Warren Johnson, do Bill Raio Beta também. Então, pra quem assim como eu gosta muito do Bill Raio Beta e concorda que só de tê-lo numa revista, a revista já fica automaticamente boa, tem que ler isso tudo, inclusive esse volume daqui de hoje que a gente tá conversando. O Marlo falou até que releu agora e gostou mais do que da primeira vez. E é curioso, Marlo, porque eu tava com a lembrança, antes de reler pra gente gravar, de que o primeiro volume era mais legal, mais divertido. Mas relendo também agora, eu tive a impressão contrária. Eu achei que a história só cresceu e foi pra... Alopeou, assim, algumas coisas, alguns conceitos. Pegou algumas coisas antigas da Marvel e reaproveitou. E, pô, muito legal. Gostei muito dessa releitura agora. E vocês? Eu... continuo achando que o primeiro volume foi melhor, foi mais divertido, mas gostei mais deste volume agora na releitura. Flui muito bem a leitura, exceto por uma passagem aqui que a gente vai comentar em breve, mas funciona muito bem. Gostei muito do que foi feito aqui. Eu como 90% da população terrestre, né, só conhecia Guardiões da Galáxia pelo filme. Eu sabia de alguma coisa, da existência deles, de alguns membros e tal, mas até que o primeiro filme, pelo menos, chegasse, não tinha o menor interesse em ler nada deles. Então, tem algumas diferenças aí, a gente também vai comentar, mas o segundo volume me pareceu bem melhor agora na segunda vez que eu li. Acho que eu estava quando eu li a primeira vez, deve ter sido isso. Eu... não cheguei a reler pra gente gravar, já faz um tempinho que eu li, pelo menos, esse segundo volume. Mas, na minha lembrança, eu também achei o primeiro volume mais divertido, né? Até por conta dessa safadeza do Donny Cates, né? Que ele promete, na capa do primeiro volume, uma equipe ultra mega poderosa, e é isso que a gente falou, né? Alguns personagens só aparecem por ali e nem fazem parte, assim, dos Guardiões em si, né? Mas esse segundo volume, ele, mesmo assim, ele é bastante divertido, né? Eu acho que é o mínimo que você tem numa história do Donny Cates. Ela é, no mínimo, divertida. Ela pode não ser aquela obra-prima, o ganhador do Eisner mensal que ele faz ali, mas ela é, no mínimo, divertida. Ela é é aquela típica revista mensal que te dá gosto de ler ali mês a mês, né? Apesar de que aqui foi saiu encadernado, né, que eu ainda acho que é o formato ideal, mas mesmo sendo encadernado, é uma coisa que a gente sempre fala, o Dãozinho é que bate muito na tecla, que a história ela tem que se bastar por si, né, mesmo que ela faça parte de uma trama maior, mas você tem que ter aquele gosto de voltar naquela leitura, né, e não simplesmente pegar para um encadernado e só funcionar na base do encadernado, né, a gente tem que lembrar que não é desse jeito que ela é publicada originalmente. Eu acho que o Donny Cates é um dos poucos escritores atuais que fazem isso muito bem, né. O Donny Cates é operário do... como é? Operário padrão, não. E eu ia dizer assim, o Donny Cates é funcionário do mês já faz alguns meses. É algum tempo. Né? Olha, eu concordo e digo mais. Vou fazer coro aqui, é o que nosso amigo Luigi lá do Escapistas fala sempre no Twitter, a gente conversando pelo WhatsApp também. O Cates sabe fazer os ganchos de final de edição muito bem, bicho. Eu acho que esse é um grande diferencial para quem... sabe escrever mensal mesmo, né? Não é só pensar no fechar o volumezinho de 6, 7 edições e vender o TPB depois pra editora ganhar duas vezes vendendo a mesma coisa, sabe? É fazer o cara voltar todo mês até aquele tesão mesmo, porque a história termina num gancho que você fica desesperado. Na 11 mesmo aqui a gente tá vendo o Rocket todo ferrado, que ele some dos Guardiões que tá morrendo, né? A gente tem um relance disso no primeiro volume, mas a gente não sabe o que é que tá acontecendo. E aqui a gente vai ter essa revelação e tem, acho que é a 11ª edição mesmo. É isso mesmo. Que ele tá arrastando a arma de tão ferrado que ele tá, todo detonado, sozinho, indo pra cima de um exército da Igreja da Verdade Universal, que é o grande vilão aqui. Então você fala assim, porra, o que é que vai acontecer no próximo mês? Você tem que ver aquilo, você não vai parar a coleção sem saber o que é que tá acontecendo ali. Essa é uma grande sacada que... não foi o Stan Lee que criou, mas o Stan Lee sempre soube fazer isso muito bem. Os grandes escritores de mensal sempre souberam fazer isso. Um Peter David, um David Michelinie, né? Descobri recentemente que essa é a pronúncia. E outros tantos escritores sempre souberam te deixar com o coração na mão para ler o que é está acontecendo no mês seguinte. Ainda mais nos tempos atuais, né? Que as coisas a gente sabe que não são tão definitivas, não existe mais aquela inocência, né? Aquela pureza do leitor de acreditar que vai morrer mesmo e que o personagem está alinhado e está indo para a morte, está caminhando para seus últimos momentos. A gente sabe que tudo vai ser reinventado em algum momento, ignorado, enfim. Mas o cara, dentro dessa realidade, conseguir fazer isso, deixar a gente empolgado para ler o próximo volume, eu li isso aqui mensal na época que estava saindo e eu estava sempre assim, quando acabava, pô, quero comentar com alguém, mas tá todo mundo esperando sair aqui e tudo mais. Eu ia no Twitter soltar um spoiler sem dar spoiler, né? Que final foda, deve ter uns 3, 4 tweets meus aí dessa fase reclamando disso. Tem que esperar mais um mês agora pra acompanhar. Não é, repito, todo mundo que hoje em dia consegue escrever mensalzinho assim. Bom, o Maurício já adiantou aí, né? O grande vilão desse segundo volume é a Igreja da Verdade Universal, que são vilões clássicos ali dos Guardiões, né? Eles já apareceram. Na verdade, são vilões clássicos do Adam Warlock, né? Salvo engano. Mas apareceram muito já anteriormente. E, Marlo, você ficou conhecendo a Igreja da Verdade Universal através daquele belíssimo editorial da Panini nesse volume 2? É, né? Eu nunca tinha realmente ouvido falar da Igreja Universal da Verdade, só da Igreja Universal da Mentira, né? Que é brasileiríssima. E... que é pleonasmo, né? Só precisa chamar de Igreja Universal. É, enfim. Enfim. E aí, olha o processinho, viu? Então é isso, assim. O Diogo Prado, o editor dessa edição, escreveu Ele é o editor dessa edição mesmo aqui? É ele mesmo. É ele, ok. Escreveu um editorial aqui, cara. E, bom, eu acho que serve, né, pra situar aqui a respeito de quem é a Igreja Universal. É um império religioso intolerante e fundamentalista fundado por magos, uma versão mais velha e maligna de Adam Warlock. Ela acaba sendo apagada da existência por esse último, pelo Adam, né? Mas não tardou a retornar sob a liderança da matriarca, não sei quem é, que busca converter todo o universo à sua doutrina, usando, se necessário, de meios violentos. Mas é muita Igreja Universal. Enfim, bora lá. Eu acho que é um serviço bacana da Panini, deixar para comentar isso depois, mas vamos adiantar esse pedacinho aqui. Usar, né, recriar editoriais, a gente tem visto um cuidado desse nível muito mais nos scanlators, o pessoal que traduz aí os scans, e tem criado material situando, explicando, coisa que a Panini há muito tempo não faz. Fazia nos seus tempos áureos, é muito legal isso, mas há uns bons anos não faz. Aqui e em outras edições, como a gente mencionou no Aranha do Tom Taylor, no próprio Sofista Escuridão, em outros volumes mais recentes, eles têm feito esses textinhos, né? Que eu acho muito bom. Só que assim, bicho, é um tom tão infantil que o editor tá conversando com você aqui, que tá parecendo que ele tá vendendo o gibi de colorir da Patrulha Canina pra seu filho, sabe? Olá, querido leitor, como está esse coração após os eventos do volume anterior? Empolgados pra ver o que vem a seguir? Pois eu, com certeza, estou. Sabe? Uhul! Não vai direto ao ponto, não conversa com o leitor. Não estou dizendo, me ofendi, achei besta. Achei besta, achei que é um desperdício. A gente tem uma coluna inteira aqui e só um mísero parágrafo sobre a Igreja Universal da Verdade, ou da Verdade Universal, acho, não lembro qual é o... Inclusive, ela é chamada pelos dois nomes aqui no editorial. A Igreja da Verdade Universal no segundo parágrafo e a Igreja Universal da Verdade no quarto. Pronto, tá aí. Que bacana. Bom, já eu acho que isso resume bem. E aí fala da matriarca, mas como o Marlo bem disse, não diz quem é, ela só vai aparecer na história e ainda assim de passagem. Não menciona aparições recentes dela, como por exemplo na Imperativa Thanos, ainda lá no finalzinho da fase do Dan Abnett com Ed Laning, que foi quando os Guardiões ressurgiram nos quadrinhos antes dos filmes. não fala de uma série de aspectos aqui, como por exemplo, a gente tem um Kid Magos aí, né? A Marvel tá fazendo Kid Cable, Kid Magos, daqui a pouco aparece Homem-Aranha mais novo, negro, hispânico, enfim. Pode acontecer, né? Mas não explica nada. Podia dizer, olha, esse Magos aqui, você que não leu ainda, faço aqui o jabá agora da Thanos Santuário Zero, que é um outro encadernado muito bom, da Teen Howard, que tá nas bancas já também, enfim. Se você quiser saber onde o surfista parou, depois daquilo, você tem o surfista pra tirar do escuridão. Coisas que realmente acrescentem, né? A minha crítica no Aranha do Taylor foi que o mesmo Diogo Prado tava querendo aparecer mais do que o Taylor. Fez um editorial maior do que o próprio editorial que o Tom Taylor fez pra fechar o volume. Eita, Terna. Bom, essas foram as palavras do escritor. O que vocês acharam? Manda um beijo pra sua mãe, seu pai e toda a sua família. Eu não gosto desse tom, eu acho que pesa contra e podia gastar esse espaço ao invés dessas amenidades com informação mesmo, né? Coisa que daqui a 6 anos vou abrir esse gibizinho de novo e vou ser situado no momento que ele foi lançado, o que é que estava acontecendo ao redor dele e enriquece a minha leitura. E aqui, por exemplo, você falou do Magos, né? Aqui no editorial do Diogo Prado, ele é descrito como uma versão mais velha e maligna de Adam Warlock. No entanto, é uma criança a versão que a gente tem aqui nesse gibi. E pois é. Um pouquinho só psicótica. Bom, mas vamos falar da história em si, né? Eu achei bacana desse encadernado, provavelmente isso foi como foi lançado lá nos Estados Unidos, que a primeira edição desse encadernado é um anual, né, dos Guardiões, que situa para onde foram parar, ou tem algumas historinhas curtas de cada um dos membros, né, dos Guardiões, e tem vários desenhistas diferentes aqui, né, tem alguns muito bons, outros nem tanto, mas e tem como dar uma situadazinha do... de como tá o Rock, né, que ele apareceu pouco na última edição, né, porque afinal de contas estavam todos atrás lá da Gamora, ele aparece um pouquinho de relance só ali no finalzinho, e dá uma situada boa aqui neles, né, Marlon? São 4 os protagonistas aqui desse anual do Guardiões da Galáxia, né, o Nova, o Quasar aparece na história do Nova também, o Falcão de Aço, o Adam Warlock, o próprio Warlock aqui aparece. E, por fim, é só mesmo. Ok. Do anual são só esses, né? De fato. Sim. Ele dá uma situada boa, né? Desses personagens, né? Finalmente aparece aqui a Igreja da Verdade Universal, é a primeira aparição, né, deles aqui. É no final do anual, justamente. Aparece aqui no primeiro quadrinho Controlando o Cosmo. O simpaticíssimo cachorro russo, telepata e astronauta, que inveja, já realizou muito mais do que eu. E o Nova, não sei se vocês perceberam, ele veio parar no Brasil através do Buraco Negro. Ele tá bebendo com o Quasar no Brasil. Dá pra saber? Eu não lembrava disso, não tinha prestado atenção. Dá pra perceber por esse diálogo aqui. A turma linha dura dominando, guerra se espalhando, uma economia galáctica em pedaços por causa de anos de reviravoltas e desigualdade. Né? Ninguém olha para ser crédito. Obviamente eles estão no Brasil. Óbvio. Afinal de contas, entra num buraco negro, só tem como parar no Brasil mesmo. Aqui é o alçapão do fundo do poço. Né? Então, mas é muito bacana essa história, assim, é uma discussão política interessante. Entre o Quasar e o Nova. O Nova tá chegando de uma incursão desastrada em que um planeta que ele foi proteger acabou sendo dizimado porque os Skrulls, né, se retiraram de uma... Como é o que chama lá o tratado deles? É o pacto, né? É a OTAN Universal, tipo, né? É, a OTAN Universal. Eu ia dizer os Planetas Unidos, mas Planetas Unidos é na DC. Enfim, os Skrulls se retiraram e... deu merda. Né? E aí o Nova chega no bar, o encontra com o Quasar e eles estão conversando, o Nova se queixando de toda a merda que aconteceu e o Quasar vem com um papinho de esperança, porque a substituta dele foi localizada e pode estar viva, era alguém que deveria estar morta, é a Avril Kincaid, não faço ideia de quem seja também, não li nada com essa personagem. É, mas aí o Nova dá esse carão no Quasar, dizendo que ele tá... Aqui, tudo que será preciso... Vai ser preciso mais uma coisa, Quasar. Só uma, um evento imprevisível, um jogador novo na partida. É tudo que será preciso para começar o colapso. Enfim, eu tenho cada vez mais certeza de que é no Brasil que estão falando isso aqui. E a segunda é com o Adam Warlock. Né? Ele cai num planeta com as criaturas peludinhas e fofinhas que se reproduzem descontroladamente, que estão passando fome e acham que o Warlock é o deus dele, né? Ele veio visitá-los, deus deles. Quer falar um pouquinho dessa história, Maurício? Pô, eu achei essa história bem legal. É da Tini Howard também, uma excelente escritora que tem feito aí algumas coisas bem interessantes. Menos Excalibur, né? Que tá chato que só. Tá chato que só. Não é? E aí a gente vê o Adam Warlock caindo nesse planeta e que os bichinhos fofinhos acham que ele é o deus deles, mas na verdade existe um deus por trás ali que cria toda uma discussão do Warlock de isso não está sendo feito de graça, essa entidade quer alguma coisa deles e ele vai atrás disso para saber o que está acontecendo. E me pareceu até aqueles contos do Alan Moore no Lanterna Verde, sabe? Uma coisa assim, com uma moralzinha no fundo e que história curta mesmo, chega num planeta, tem uma situação diferente e há uma pequena lição ali de alguma coisa. É boa comparação, é uma discussão filosófica bastante interessante, realmente. E não à toa, né? Porque o Adam Warlock é meio que o Messias da Marvel, né? Ele foi criado pra ser meio que isso, né? E é curioso que de todos os personagens que estão aí, ele é o único que não volta agora, né? Como se o Cates ou a Marvel estivesse segurando ele aí pra alguma coisa depois. Inclusive, até o momento, assim, não saiu mais nada dele, não se teve mais notícia do Warlock. Ele que tinha aparecido por último no final de Guerras Infinitas, né? Quando ele pega de novo lá a manopla com as joias. Acho que vocês lembram isso? Guerras Infinitas? Eu não li. Não tive esse prazer. Ela é uma mini legal, é do Gary Duggan, né? Tem algumas coisas muito boas, seguindo ali o ano dele dos Guardiões, que também é muito divertido. E aí no final, o Adam Warlock não fica com as joias, mas ele pensa, ó, não adianta eu espalhar elas ao redor do cosmos, que como se fosse a esfera do dragão de Dragon Ball, porque elas vão ser capturadas de novo. Ele cria consciência nelas, ele usa o poder delas para dar elas consciência, para elas poderem se defender, né, não serem usadas apenas. É um conceito que é interessante, uma delas já apareceu, virou uma pessoa, um humano, que é a joia do espaço, é a joia do espaço mesmo, fica se teleportando, aparecendo a minizinha do Loki com o Wolverine, logo depois das Guerras Infinitas. E aí ele só vai aparecer no testamento do Thanos, né, que morreu também em Guerras Infinitas, que a Gamora corta a cabeça dele, que eu nem sei se a gente até comentou isso no último programa, acho que não, né, a gente só falou que o Thanos tinha morrido, não desceu muitos detalhes. E aqui a gente vê o Adam Warlock sendo escanteado um pouquinho para quem sabe ser usado no futuro de alguma outra forma. Eu gosto disso. Quando, inclusive, eles vão deixar para ou um pouco antes ou imediatamente depois do próximo filme dos Guardiões, já que no final do segundo ele aparece um casulo que faz crer que é o casulo dele, né? Não só faz crer, como fala, né? A mulher lá dos douradinhos lá, daquela, que eu não lembro qual é a raça, fala, né? Que está criando o meu Adam Warlock, né? E no final é bem capaz deles usarem isso realmente no terceiro filme. É. E só queria fazer um comentário antes dessa história do Nova com o Quasar. Eu só lembro do perfume agora quando eu falo o nome do personagem. É legal demais essa discussão deles aí, porque como o Nova fala, né? O Quasar trabalha no nível cósmico de entidades, conversa com as entidades e tudo mais. O Nova tá fazendo serviço sujo, ele é um policial mesmo de beco, né? De dar batida, de ir até aí, de fazer escolta, de ver a política das coisas, de ser mandado embora de um setor, porque a Teopa Nova perdeu a jurisdição ali e o Império Escuro vai destruir aquilo tudo, que é como começa a história lá do flashback dele, né? E ele vê o mundo ser destruído ao redor dele. Tem que deixar, então, né, o mundo ser destruído, isso é muito foda, realmente. Pois é, e e abre muito espaço aí. É o Ewing que escreve isso aí, ele vai retomar algumas coisas. Inclusive, esses dois personagens vão aparecer nos Guardiões dele, né? Que eu tô com uma esperança aí legal, apesar desse comecinho ter sido mais ou menos xoxo. Teve algumas ideias boas, mas no geral não empolgou tanto assim não. Mas agora ele já tá fazendo igual o Cates, viu, Marcos? Tá anunciando uma porrada de capa aí com uma cacetada de gente na equipe, até o Dr. Destino. Vamos ver o quanto disso é verdade. Ah, mas o Al Ewing, ele só conseguiu acertar no Immortal Hulk. É a exceção que confirma a regra. Discordo. O Ewing tem coisa boa, sim. E sim, essa Quasar que vocês mencionaram aí, ela apareceu na última vez em Império Secreto. Ela consegue lá romper a proteção que foi colocada ao redor da Terra, né? E some. Eu ainda não explicou isso direito. Tinha dois pais de braceletes quânticos. O que é que tá acontecendo aí? Porque aparentemente ela vai voltar também. Ela tá nesse preview aí dos próximos Guardiões. Mas não temos muitas explicações, não. Tem muita coisa solta ainda aí, apesar de que o Ewing e o Cates estão mexendo bem com essa parte cósmica da Marvel. Agora só falta mesmo apertar uns parafusos aí pra coisa andar menos frouxa. Bom, e aí depois dessa... Na última historinha desse anual, né? Dá meio que uma situada de onde vai começar realmente o segundo arco, né? Que é a história do Falcão de Aço, que é um personagem que nunca foi publicado aqui no Brasil, né? O comecinho das histórias dele foi publicado aqui ainda lá em Homem-Aranha, formatinho da Abril, né? Era o personagem novo que se eu não me engano, do Tom DeFalco, né? Que criou, que fez os conceitos, mas nunca saiu regularmente aqui no Brasil, depois desse comecinho. Ele teve algumas equipes, né? Sim, ele foi estabelecido do universo cósmico da Marvel, né? Depois de Aniquilação, justamente quando o Dan Abnett e o Andy Lanning assumiram o universo cósmico da Marvel, né? Foi ali em Guerra de Reis, que tem a história da fraternidade dos Raptores, né? Eu acho que foi assim que a Panini traduziu. Que é uma entidade Shi'ar secreta que meio que molda os rumos da história Shi'ar e daquele setor do espaço, só que ele acaba se desgarrando, perde a memória, né? E se torna humano. Mais ou menos o mesmo plot que o Donny Cates mesmo usou com o Venom, que é um simbionte de uma mente colmeia, né? Uma mente coletiva, servindo a Null, mas toma o choque ali, perde a memória e vira herói. Que também é a mesma coisa que o Savage Dragon, o Savage Dragon do Larsen. Olha, melhor não começar essa lista, porque ela não vai ser muito longa, viu? Merece um pilha só sobre personagens que perderam a memória e vieram heróis. E no final mostra lá que a Igreja da Verdade Universal, através do seu Papa, do seu, sei lá, como denominado, seu líder supremo ali, meio que tá dominando a mente de todos e tá capturando alguns personagens bastante poderosos, né? E já mostra, já entrando na mensal mesmo, na primeira história do arco, já mostra eles lá com uma arca, né? Que eu acho muito engraçado, que eu acho muito interessante, que ela é movida à fé, né? É um conceito bem bacana que foi usado na igreja. E mostra lá elas contra toda uma divisão da Tropa Nova, né? E dominando todo mundo. E aí os guardiões que restaram recebendo esse chamado e tentando ir atrás, mas sendo dominados também, né? Eles acabam descobrindo, na verdade, que esta é uma versão futurista, uma versão do futuro da Igreja da Verdade Universal, ou Universal da Verdade, enfim. E que se alimenta, na verdade, de não da fé, como se cria até então, né? Não da fé dos seus seguidores, mas da vontade de viver. Né? Ela tira das pessoas a vontade de viver e faz com que elas se entreguem de corpo e alma, principalmente de corpo, né? Porque eles usam a energia da pessoa para mover tudo também, a igreja. E essa é meio que uma reviravolta assim, para o que é em relação ao que é apresentado no editorial, na primeira página, né? E é um plot twistzinho assim, interessante, mas para mim que não conhecia a mitologia em torno dela, assim, então, legal. só. E mostra quando eles acabam encontrando com os guardiões, e boa parte deles são dominados ali pelo poder da igreja, e a gente finalmente vê o quão debilitado o Rock tá, né? Porque ele, até então, ele tava meio que se recusando a encontrar com qualquer pessoa, né? Gol, Maurício, ele tava... o Rock tava só o elástico da caçola, como se diz na Itália da Bahia, né? Se desfazendo, porque essa é a origem dele mesmo, né? Ele é um guaxinim que foi raptado e virou... Porra, como é que diz? Cobaia. Ele foi raptado e virou cobaia de um... Abduzido, né? E os alienígenas fizeram vários experimentos nele, colocaram os enxertos, aumentaram a inteligência e tudo mais. Então ele é meio ciborgue mesmo. Só que perdeu a validade, né? Não teve manutenção. Ele tava caindo aos pedaços. E se retirou, quis morrer sozinho pra ninguém ter pena dele e etc e tal. A gente encontra ele aí porque a Serpente da Lua e o Groot ficaram pra trás, não foram raptados pela igreja. E aí vão pedir ajuda, né? E sabem que o pequeno Rocket é pau pra toda obra, tem sempre a arma certa pra ocasião. E dessa vez ele tem mesmo, né? E uma bela arma, praticamente um Megazord dele, parece o Gundam, aquele robôzão gigante que os japoneses estão construindo um de verdade agora, né? Se prepare aí pra eles invadirem de novo a Ásia e começar uma nova fase imperial japonesa. E vão pra luta atrás dos guardiões capturados, entre eles o Peter Quill, que consegue sobreviver lá à lavagem cerebral, e descobre que é o pai dele que tá mandando na porra toda, né? O Marlo até conversou em off com a gente, né? Não sabia dessa história do pai Jason, Spartax. Né? Tudo que eu sei sobre o Peter Quill eu aprendi com o filme, né? Com o filme de 2014 do James Gunn. O Peter Quill seria filho do Ego, planeta vivo, com uma mulher terrestre. Mas parece que isso só acontece mesmo no filme. Eu não sei de onde vem esse Jason, eu não sei qual é a verdadeira herança do Peter Quill nos quadrinhos, e se Maurício Dantas puder elucidar isso pra gente, vai ser legal pra uma boa parte da população terrestre. Isso aí é invenção do Bendis, né? Até então, até o primeiro filme dos Guardiões, até o segundo filme, na verdade, não se tinha falado de pai dele nem nada. O primeiro filme deixa no ar quem ele é. O Bendis aproveita isso no gibi dele, aquele que o Homem de Ferro acaba virando guardião do universo também, da galáxia, né? Guardião do universo é da outra editora também, estou sendo levado pelo Marlon. E aí inventa essa história dessa raça Spartax, que é bem parecida com os humanos mesmo, mas é uma raça espartana, como supõe o nome aí, e o pai é o líder do planeta que tinha ficado preso aqui. Enquanto ele consertava a nave, ele se apaixonou por uma humana, engravidou-a, mas se mandou. Deixou o menino aqui, até que ele vem recuperar o filho tempos depois. Não tem nada a ver com aquela origem original do Senhor das Estrelas, que o Alwyn tá recuperando agora, inclusive. Que é uma coisa bem dele ser salvador cósmico, uma coisa New Age, assim, anos 70 total, viagem de LSD com a arma elemental. Que tinha sido esquecido isso, né? A arma dele produz rajadas dos quatro elementos, mesmo no espaço. E agora tá sendo recuperado, recupera primeiro o capacete dele, né? Que é o capacete que ele usava ali nesse comecinho. Aquele capacete meio insetoide. E agora recupera essa origem também. Mas até aí o que tá valendo, Marlon, é isso. Ele é filho do governante Spartax, que é uma raça expansionista, guerreira. E que já tentou anexar a Terra aí algumas vezes, mas sempre esbarrou, principalmente nos esforços do próprio Peter Quill para que isso não acontecesse. Mas a origem é ok até, né? Mas pelo menos dá uma origem diferente do que vinha sendo feito até então, desde que o Senhor das Estrelas foi ressuscitado na cronologia pela Aniquilação, que simplesmente ignorava aquilo. Ele apareceu mais como soldado do que como messias, como piadão espacial, e ninguém nunca mencionou isso. Eu tava dando uma olhada aqui, você mencionou o processo de criação do Rock, né? Do Rock Raccoon, e aí eu fiquei muito chocado de saber que ele enfrentou os vilões daquele filme da Turma da Mônica, né? De A Princesa e o Robô. O Lorde Coelhão. Pode que mostra ele, o histórico de lutas dele aqui. Tem mais de uma, em mais de um quadrinho, inclusive, ele lutando aqui com o Lorde Coelhão. Bom, e aí depois que o Rock mostra lá o meca dele, né? Mostra os guardiões que foram capturados lá pela Igreja da Verdade Universal, né? O único que ainda está ciente do que está fazendo é o Peter Quill. E aí mostra o pai dele, né? Que é o patriarca da igreja. Mostra um casulo, né? Que todos imaginam ser ali o Adam Warlock. Só que aí logo depois ele mostra que ele não tem um casulo só, né? Ele tem centenas de casulos ali, né? E isso, pô, se um Adam Warlock já é poderoso o suficiente, imagine o tanto que ele tá tentando cultivar aqui, né? Pois é, essa cena inclusive tem uma vibe meio de Alien, né? Com aquele monte de casulo aparecendo assim no meio de uma caverna, um lugar meio fechado assim, mas espaçoso. Um depositão. É, ou então um episódio da segunda temporada do Mandalorian, né? Que tem aquelas aranhas todas lá. Que você olha assim e diz, ih, fudeu. É. E não tem nem o Baby Yoda pra comer uns deles, né? Mas também, o que é que sai daquele casulo todo, bicho? Eu não tenho. Não sei se o Yodinha ia comer, não. Ele não ia conseguir fazer como fazer com sapo, não. Antes de você dizer o que é que sai dos casulos aí, deixa eu fazer um comentário aqui a respeito do comportamento do Rock, né? Eu não sei se isso é uma coisa que é da humanidade mesmo, ou se é da humanidade norte-americana, né? Assim, estadunidense, né? Essa coisa de você estar todo fudido na vida, fisicamente ou moralmente, ou enfim, quando você está na pior, você, em vez de pedir ajuda a quem quer que seja, você simplesmente se isola e tranca todo mundo fora. Isso é... Eu não sei, acho que é só motor para ter algum conflito na história, né? Acho estranho isso. Isso é uma coisa que me irrita, por exemplo, assim com o Wolverine, né? Acontece muito de o Wolverine passar por períodos assim, em que ele tá muito judiado com sentimentos feridos e tal, e coisa assim, fica bruto com todo mundo e se isola de todo mundo. E, enfim, é meio escroto. Ah, eu também, a gente conversa muito isso aqui em casa, eu e minha esposa, por causa das séries que a gente assiste, né? Primeiro que as pessoas não conversam nada, não se explicam, aí até entendo, se elas conversarem tudo, não tem conflito, não tem série, não tem emoção. Mas os personagens norte-americanos geralmente estão fodidos, aí vai ter aquela cena na casa deles com tudo mal arrumado, né? Aquele monte de resto de comida, de iFood, aquelas caixinhas de yakisoba, né, do China 48. A cueca por cima da caixinha de comida, né? É, as roupas todas espalhadas, um monte de cerveja, o cara chega em casa, enche a cara até dormir e volta no dia seguinte. Então, eu também acho isso tudo muito estranho. Se o americano é assim mesmo, é um povo mais doente do que a gente imaginava. Se não é, eu acho que acaba sendo uma saída tão fácil e tão besta, sabe, pra tudo. Não precisa ser assim, tão caricato sempre. Parece que o sonho de todo escritor é desenhar, escrever e desenhar seus personagens nessas situações. Marcos, que consegui convertê-lo agora a ser fã da franquia Chicago, né, do Dick Wolf, vai ver isso direto aí, Marcos. Toda vez que o personagem de Chicago sofrer, você vai ver essa cena da casa fodida e alguém para dar uma sacudida nele. É verdade. E, aliás, Wolf Verso muito maior do que o MCU e não posso nem falar do Arrowverse, né? Então, fica a dica. Então, voltemos ao casulo. Voltemos ao casulo. E aí tá todo mundo esperando que vai emergir daquele casulo lá o Adam Warlock. E quem aparece no casulo, Maurício Dantas? Raimundo Nonato. Aparece a versão que vale do Drax. Eu não gosto dessa versão God of War, né, dele, que ele é praticamente o Kratos do jogo, mas verde. Mas verde, não mais verde, hein, professor Marlon? Não errei. E, sei lá, aquele lance das faquinhas e aquelas tatuagens escrotas lá, sem camisa no espaço, mais de calça, enfim. Eu gosto mais desse visual de capa mesmo, com essa gola alta, a caveirinha na cabeça e seja burrão ou não. Mas eu acho legal essa coisa de um Drax preparado pro espaço mesmo. Ele voa, ele respira no espaço, ele tem super força, ele tem resistência. vá lá, bote a faquinha na cueca também. Mas eu gosto mais dessa versão clássica do Deax aí, que na verdade não é o Deax, é um exército de Deax, né? Que tá sendo usado como exército mesmo, o soldado capenga lá da Igreja da Verdade Universal. E que vai ter um destino rápido, porém interessante aí, de uma personagem que a gente não dá muita coisa não, mas volta a lembrar, não é a versão que conhecemos dela, é uma versão de outra terra. Isso aí me deixou inculcado, inclusive, porque, spoilers adiante, tá, galera? A Serpente da Lua desperta a personalidade do Drax, aparentemente o Drax verdadeiro, nesta versão alternativa dele. Eu não sei como é que isso se dá, já que a Serpente da Lua também não é desse universo, não é isso? Isso. Ela e a Fila Vel são de um outro universo, mas acabam caindo aqui depois das Guerras Secretas. Pois é, aí ela fala que o Drax não é quem ele pensa que é, e aí desperta a consciência de quem ele é, assim, do nada. Eu fiquei meio perdido nessa manobra. É, isso aí é bem estranho mesmo. Bom, e ali os guardiões que estão soltos, que é o Groot, o Rock e a Serpente da Lua, acabam indo atrás da pessoa menos indicada, seria a última pessoa que eles iam procurar atrás de ajuda, que é o Kid Magus ali, né? Que eles sabem que é muito poderoso e que só ele vai conseguir ajudar contra a Igreja da Verdade Universal, né? É, e aí, no final das contas, o Rock ainda ganha um segundo Mecha, né? Que é o Mecha Groot, que ele acaba pilotando pra descer o cacete lá na galera. É um final, eu acho, um pouco abrupto, assim, mas que amarra com algumas outras coisas. Temos uma aparição aí que não vou entregar. Sim. Mas eu acho legal, só respondendo, Marlo, eu tava lendo aqui, a Fila acaba pegando os fragmentos de memória dos outros personagens todos ao redor deles, né? Sobre quem é o Deax, para criar uma nova versão do Deax, e com isso acaba criando um problema também, né? Porque o Deax existe, né? Ele agora é jazzista, né? Ele tá tocando jazz aí pelo cosmos e tudo mais. Quando ele descobrir que tem outro dele, assim como tem outra Serpente da Lua, né? Uhum. Quero ver se vão lembrar disso aí, como é que fica isso no final das contas. E ela destrói todos, mas deixa um, né? Muito conveniente essa história. E na hora lá que como o Kid Magus ali é o mais poderoso deles, é a hora que a Igreja da Verdade acaba colocando todos os personagens que estão sob domínio dela para ir contra o Magus. E aí você vê que aí a parte de poder já vai para as picas, né? Porque tá lá os piratas siderais, tem pelo menos uns três Arautos do Galactus ali naquela cena, né? Tem uma cena bem legal com todos esses personagens cósmicos da Marvel ali. Tem antigos membros dos Guardiões, estão todos ali, tudo pra tentar descer o cacete no Magus, e acaba sobrando tudo pra que o Rock resolva, né? É assim. E ele, né? Ele usa a manobra mais clássica da ficção, né? Ele reverteu a polaridade. Na dúvida, reverta a polaridade. Rapaz, esse negócio de polaridade me faz lembrar daquele clássico, daquela história do... O melhor uso que fizeram dos poderes do Superman azul e vermelho, e ou vermelho, né? Foi numa história da Liga da Justiça, naquela dos demônios, né? Que os demoninhos do Neron querem derrubar a lua na Terra. E aí o Superman cria um campo magnético na lua para repelir a Terra, né? Para haver repulsão ao invés de atração. E aí Grant Morrison dá uma paninada, porque isso está no original, né? Ele diz que o Superman está criando um polo oposto ao do campo magnético, um campo magnético oposto ao da Terra, quando na verdade isso os faria se atraírem, né? Atrair a Lua e a Terra se atraírem. Então tem que criar um campo igual para haver repulsão. Isso está no original errado. É mesmo? Sim. Não sei. Olha aí. Verdade. Aí, quando há essa coisa da expulsão do do Jason e da arca, né, digamos assim, da Igreja da Verdade Universal, que vai encontrar aquela pessoa naquele lugar. Cavanhaque grisalho, novidade aí pra gente, tá? Abado, cavanhaque grisalho. Né? Aí já aparece o Rock no meio mundo fazendo o seu update, né? As definições de vírus foram atualizadas. Aí o Rock vai ficar belezinha. E todo mundo no hospital, esperando por ele. Tem uma cena... tem uma hora que ele está perguntando aos guardiões que estão lá com ele, né? Ele pede para ficar só com a equipe que agora a gente chama de clássica, né? Que é o Peter Quill, a Gamora e o Groot. Pra... E o Drax, né? E o Drax também. Para ficarem e os outros, né? O Bill Raio Beta, o Surfista Prateado, o Motoqueiro Fantasma, o Filavel... que eles saiam, porque ele, enfim, não conhece ninguém ali, né? Pede para ficar com o grupo que é a família dele. E aí pergunta o que foi que ele perdeu, né? O que foi que ele perdeu no último ano, em que ele esteve isolado por causa da inevitabilidade da morte, né? E aí coronavírus, ou não? É. Ele, assim, aparece... O que ele perdeu aparece numa série de pin-ups sensacionais, né, mostrando o que aconteceu no universo Marvel durante esse tempo. Aí tem o Motoqueiro Fantasma Cósmico, Thanos aqui... A morte dos inumanos, né? Inumanos, tal e coisa. É um resumo do Kate's Verso aí. É basicamente isso, é um resumo do Kate's Verso. O Surfista Prateado, com a arte do Treadmore, isso é muito importante. Né? Sensacional. Sensacional. E aí acaba isso, acaba desse jeito. O Rock na cama, no leito de hospital, se recuperando, e os amigos dele dizendo que a galáxia pode esperar. Uma lágrima. E esse foi o final da passagem do Donny Cates pelo título, né, Maurício? É, a partir daí ele sai do título, né? Ele deixa as coisas mais ou menos como ele imaginou e já estava planejado, não foi nada... abrupto não, que é uma pena, né, porque a gente teve uma sequência aí de vans legais, porém curtos nos Guardiões da Galáxia. Foi o Duggan antes, mas pelo menos teve a Guerras Infinitas, né, agora foi o Cates e estamos com o Al Ewing, que prometeu ficar mais um tempo. Tá fazendo um material interessante, tá encaixando ali no resto do universo cósmico todo, tem a ver com a chegada do Novo na Terra, o Império, né, que é essa coalizão aí, K-Skrull, que tá rolando, acabou de acabar lá nos Estados Unidos, aqui vai começar a sair agora. Enfim, tá dando uma ajeitada nas coisas ali, mas são personagens que é para ser os Vingadores Espaciais mesmo, né, bicho? Ter uma equipe de peso na parte criativa é importante. Ter uma equipe boa na história também é importante. Esse não tem nada a ver com os Guardiões originais lá dos anos 90, né? Que são aqueles clássicos mesmo, Guardiões do ano 3000 e tanto. Uhum. A gente tem aqui só o Major Vitória, que já tinha aparecido desde a fase do Andy Lanin e o Dan Abnett. Então, acabaram sendo mesmo, é como o Marlon falou, a nova equipe clássica é essa, que já tá aí há quase 20 anos. Só que, sei lá, acho que é um gibi que merecia mais atenção, sabe? Legal, tá agora com o Ewing, tá com um desenhista bom, que é aquele Juan Cabal, que tinha desenhado a X-23 há algum tempo e fez o comecinho do Aranha do Tom Taylor também, um cara muito bom, mas já tá revezando com os outros desenhistas, no geral, bons. Agora merece mais atenção, né? Eu acho que vai ser valorizado. O universo cósmico da Marvel é muito rico. Acho que tanto quanto da DC, não tem um preferido nisso não, mas os dois são bem judiados. O da DC ainda tem o Lanterna Verde como presença constante, que vende sempre, né? Então, muita coisa gira em torno dele. Mas o da Marvel é muito sazonal, daqui a 6 meses vai lá, aí esquecem, aí quando for perto de começar a divulgação do próximo filme dos Guardiões, aí lembram disso. A gente tem Capitã Marvel nos cinemas agora, assim, aparecendo, né? A gente tem tantos personagens aí agora, é bom manter uma regularidade nos quadrinhos, para que a galera também pule dos gibis para os filmes, como fez com Homem de Ferro, Capitão América e tudo mais. E não só o contrário, também, né? E não só o contrário, né? Porque a gente está tendo um influxo de fãs que estão começando agora, mas a gente tem que ter também a manutenção dessa galera se identificando com o que está vendo nas telas. Um caminho do meio aí, é claro, tem que construir novos, novos públicos sempre, mas também ser fiel ao cara que está dando dinheiro há um tempão, né? Mas há quanto tempo já vem assim os Guardiões em boa fase? Né? Tudo bem, teve a fase do Bendis, que era mais promessa do que realmente uma boa fase. Né? Eu achei fraco o primeiro volume que a Panini lançou, não quis continuar, não sei se melhora. É a vida toda aquilo, mano. Pois é, não gostei, mas essa fase do Donny Cates é sensacional, você está falando que a do All Women é boa. Então, assim, dizer que os Guardiões ou o cenário espacial da Marvel tá meio que relegado a segundo plano, eu acho que eu não concordo, porque, por exemplo, teve Guerras Infinitas, que era uma saga espacial, tem o Surfista Prateado do Michael Ored, né? Teve o Surfista Prateado do Tread Moore agora também, então obras de qualidade, pô. E isso tudo eu acho que é proposital para chamar a atenção justamente para o cenário cósmico, que é o grande cenário da nova fase aí, né? Porque vai começar com o filme dos Eternos e logo chega o terceiro dos Guardiões e deve ter mais coisa espacial chegando aí. Vai ter Capitão Marvel 2, né? Que deve, talvez mostre alguma coisa dela no espaço. Mas é engraçado que essa retomada do universo cósmico da Marvel começou justamente ali de maneira mais regular com os Guardiões, né? Ali depois de Aniquilação, com os Guardiões do Dan Abnett e do Andy Lanning, né? Que a Panini até lançou aqui encadernado e é muito bom, né? E o pessoal não fala, né? E é uma equipe até bastante diferente, porque da equipe que foi pro cinema, que na verdade os Guardiões do Bendis é que é a equipe do cinema, né? Eles trouxeram aquela equipe pros quadrinhos, só que dali ela realmente ela se manteve. A Panini chegou a ter uma publicação mensal dos Guardiões aqui no Brasil, teve esses encadernados dos Guardiões do Jerry Duggan. Eu particularmente não sou muito fã do Ewing, mas se o Maurício está dizendo que é uma fase legal, eu vou acompanhar. E na verdade agora o universo cósmico da Marvel é basicamente o Cates verso, né? Porque foi ele que colocou todas as peças ali que ele queria no lugar, e agora com o Thor e principalmente com o King in Black, né? Ele tá conseguindo tocar isso de uma maneira bem legal, né? Ah, eu acho impressionante, assim, o que ele fez com o Thanos, por exemplo, sabe? Em pouco tempo ele conseguiu dar muito mais profundidade ao personagem do que o que vinha sendo feito. Se bem que o primeiro encadernado dessa revista nova do Thanos, que salvo engano é do Lemire, com desenhos do Deodato, é bem bacana. Ele assume, salvo engano, no terceiro volume, no segundo ou no terceiro volume que ele assume a mensal, né, do Thanos. Ele fecha o título, na verdade. O título ia ser cancelado, o Lemire saiu, não tava com essas vendas todas também, aí dão pra ele, né, ele diz assim, não, me dá, eu fecho esse arco aí. E só que ele fecha muito bem, né, ele apresenta o Motoqueiro Fantasma Cósmico, o conceito lá do Thanos do futuro, ele amarra algumas coisas entrega outras, como, por exemplo, esqueci o nome agora. Assim, como por exemplo, a coisa do surfista preteado, ele já tá com o cromo preto nessa história do futuro. Acho que a espada, né, a Necro Sword do Nu tá aparecendo ali também. Enfim, várias coisas assim que ele vai amarrando, que quando você volta pra reler, você percebe que ele já tinha planejado isso e aquilo há um bom tempo e ele só foi encaixando depois as peças. Isso é muito legal. Por isso que a gente fala do Cates Verso, né? Porque ele não tá só, vou pegar esse, depois eu pego aquele, depois eu conto a história. Não, ele tá interligando tudo e tá fazendo as coisas coerentes. Não é só fazer aqui, terminar um run e pular pra outra coisa. O próprio Thor dele, né? Ele colocou o Galactus lá. O Galactus tá apanhado pra cacete aí de tudo que aconteceu depois que ele... O Thor dele é muito mais uma revista do universo cósmico da Marvel do que uma revista mitológica, né? Do que uma revista de magia, de mitologia nórdica, né? Nesse ponto ele se aproxima mais ao que o DeFalco e o Ron Frenz fizeram no Thor depois que o Walt Simonson saiu, do que o próprio Simonson, né? Que amarrou muitas coisas ali em Asgard em si e alguma coisa na Terra, mas sempre com mitologia. O Thor dele, agora, nesse terceiro arco, que tá falando mais de Yggdrasil, os 10 reinos, né? Agora são 10 e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, encaixando muito no cósmico, no King in Black, nessas ameaças todas aí. Eu acho muito legal como ele consegue transitar, né, entre a identidade do título e fazê-lo pertencer a uma coisa maior. Bom, e aí pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho da edição brasileira, né, da Panini, que já segue esse novo modelo, né, dos encadernados da Panini. Todos os encadernados de capa cartão da Marvel, eles estão seguindo mais ou menos esse padrão, né, aquele papel de uma gramatura um pouquinho maior, capa cartão, lombada branca, que eu particularmente gosto muito, né? E aqui ainda com aquele precinho que eu acho que é muito justo para essa edição, né? R$27,90. Pena que não vamos ver um precinho desse camarada para uma edição dessa tão cedo, né? Já que pelos anúncios ultimamente da Panini, uma ediçãozinha com esse padrão vai estar beirando os R$50, né? E não sabemos se vai ser mantida a qualidade do papel, que esse papel é bem legal, né? Mas se voltar para aquele papel fininho que fica grudando, que eles usavam nas capas do Edu Marvel Now, eu tô fora. Eu já tava fora pela grana. Mas com esse papel ruim, bicho, não vale a pena. Daqui a 3 meses você vai abrir o gibi de novo, ele tá crocante, né? Você vai vendo as paredes, vai dando aqueles estalos. Papel choquito. Mas é uma edição bem cuidada, assim, como eu falei, né, ponto positivo para usar esse espaço de fazer editoriais e tudo mais, mas ponto negativo, mais uma vez, pelo conteúdo deles, passa muito pouca coisa, fica parecendo o programa infantil. Lembra daqueles programas infantis que a gente assistia da Patty, do Yudi e tudo mais, que na verdade é falar um texto bem bestinho, assim, e dar a deixa para passar o desenho? É isso aqui, não é um trabalho editorial maduro. É um cara achando legal o que tá fazendo e conversando com a galerinha do barulho. Não, pra mim, perde o... gasta o espaço, não usa, né? Gasta ele. Mas pelo menos os créditos... Porra, fui longe agora. Mas pelo menos os créditos estão mais organizados nessa edição. Eu já ia surtar aqui que não tinha os créditos nas histórias curtas do anual, mas tem no começo de cada uma, tal qual na edição americana. E um ponto positivo também é que a tradução é do Rodrigo Barros, eu acho que é um dos poucos tradutores aí da Panini que trabalha com bastante atenção, bastante cuidado com o material. Lembro sempre, ele fazia as coleções históricas no Marvel, tinha um cuidado de adaptar a linguagem do personagem, né, a época, né, soar mesmo como um gibi dos anos 70, 80, usar lá os termos como broto, chuchu e tudo mais. Acho que isso é um trabalho de adaptação e de localização histórica da obra que muitos não têm esse cuidado. E é o que me faz pensar duas vezes antes de querer colecionar essa linha nova aí dos clássicos Marvel, né? Tem um nome desse aí que vai sair agora. Tem a Marvel Vintage, né? Tem o Vintage, mas tem essa Marvel Essencial. Sim, e tem esses que vão sair agora, do Quarteto, Aranha, X-Men e Vingadores, que são as primeiras histórias mesmo. Que é os clássicos dois, sem que ninguém soubesse qual era um, né? Uma coisa assim. Isso. Série clássica 2 e ninguém sabia quem era, qual foi a primeira. Agora, esse lance, assim, a gente tá sempre zoando lombadeiro, né? Mas essa padronização alcançada com a Marvel desde a nova Marvel, né? Vem esse padrão de lombada branca, com um íconezinho com um desenho do personagem, tudo alinhadinho assim, é muito legal, viu? Isso é muito legal, fica bonito na estante, não vou mentir, mas se for um gibi merda, não resolve nada. Então a gente tem aqui... É verdade. Fica bonito na estante e é gostoso de ler. Bom, então eu acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar? Tá, vale a pena para os nossos ouvintes irem atrás desses dois encadernados do Donny Cates e seguir com o do All Ewing, Maurício? Vale, vale sim. A gente mencionou, inclusive, aqui o Thanos Santuário Zero, né? Que é onde a gente vê esse Kid Magos aparecendo mais e preenche aí o gap entre o surgimento dele em Guerras Infinitas e como ele chegou aqui nesse volume. Tatine Howard, como eu falei, muito boa escritora, tá surpreendendo quem fica, ah, mulher escrevendo quadrinhos, que merda, que porcaria, não é pra... É, não sabe escrever pra meninos e etc. E vale a pena ler esse outro também, Santuário Zero. A gente tem muita coisa aí desse universo cósmico da Marvel saindo que é muito bom. A gente tem o do Saladin Ahmed, do Raio Negro, que também saiu no volume só. É um run que chegou a ganhar um Eisner, não me recordo qual foi a categoria, mas é bem elogiado, que é o Rei Mudo, alguma coisa assim, o título até me escapa agora, mas que vale muito a pena ler. E o que o Ewing vai fazer depois aí, eu acho legal, eu espero que a Panini traga também nesse formato aí, o formato que Deus quer que nós leiamos, né? Kirby abençoa, Stanley sorri, e nós também, infelizmente, o preço não tá ajudando muito não, mas dá pra gente perceber sim, vamos ser justos, uma melhora da Panini em relação aos primeiros, né, que a gente apontava aqui, que não tinha tanto cuidado e... as coisas jogadas, os créditos que não eram dados ou dados erradamente e tudo mais. Se eu vou deixar uma crítica aqui a esse volume, só que a última página da história, a última página mesmo, se você olha, abre do final assim pra dar aquela folheada, você já vê como é que acaba, né? Que é justamente essa cena bacana aí do Rocket com os outros guardiões. E você, Marlo, vale a pena o pessoal ir atrás dessas edições? Vale a pena, e você tem que sair procurando mesmo, né? Porque esse segundo volume saiu entre outubro e novembro do ano passado, e o primeiro, o que, uns 2 ou 3 meses antes disso, então já deve estar valendo ouro nos Mercado Livre da vida, mas vale a pena você procurar os 2 volumes do Guardiões da Galáxia do Donny Cates, que é leitura, diversão de primeira. Vale a pena sim, e quando chegar o Al Ewing, julgando pelo Imortal Hulk, que é um quadrinho que me fez gostar de um personagem que eu nunca dei bola, né? Eu imagino que também vai valer a pena, exceto, claro, pelo preço mercenário. Bom, então vamos deixar a promessa de que quando começar a sair os Guardiões do Al Ewing aqui no Brasil, nós voltamos e falaremos continuaremos falando desse grupo cósmico da Marvel. Fechado? Me enxame. Estaremos aí. Todos convidados. Então é isso, Marlo. Apareça mais vezes. Não fique nu só pelo universo cósmico da Marvel, não. Pode deixar. Chame mais que eu apareço mais. Mentira, gente. Eu rejeito um bocado de vezes. É uma vida. Maurício, até a próxima, viu? Até, né? Até daqui a pouco. Só que ia deixar a nota aqui, né? Marlon, então, é o Dax nu no espaço com suas faquinhas na mão. É o que vale. Eu disse faquinha. É o Drax que vale. Só que até onde eu vi, o Marlon não é verde. Não sei se teve algum ângulo que eu não percebi. Deixarei nossos ouvintes com essa imagem na mente. Não fale de nossas intimidades ao público. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.